Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E a exemplo do que ocorre no lado brasileiro, o Parque Nacional Iguaçu, situado no lado argentino das Cataratas, terá sua própria meia-maratona. A prova, que neste ano irá para sua segunda edição, está marcada para o próximo dia 21 de setembro. Integrante do circuito Run Argentina de corridas, a meia-maratona de Iguaçu terá duas opções de percurso, 10 quilômetros para atletas iniciantes ou que desejam uma atividade mais leve e os tradicionais 21 quilômetros com a participação de atletas de elite e também amadores da Argentina e do exterior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas com desconto promocional até o próximo dia 21 de agosto, um mês antes da realização da prova. Os dois trajetos da corrida passam pela área de mata do Parque Nacional Iguaçu Argentina e também pela região das Cataratas. O site oficial para inscrições, inclusive com versão em português, é o www.maratoniguaçu.com. No lado brasileiro da fronteira, a meia-maratona das Cataratas já é considerada uma das principais provas da modalidade no atletismo nacional, atraindo a participação de corredores de outros continentes. E o que se destaca nessas provas disputadas na região das Cataratas é a oportunidade de correr em meio à natureza e também contemplar uma das paisagens naturais mais exuberantes de todo o planeta, unindo três aliados mais do que positivos: o esporte, a natureza e o turismo. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 13 de julho de 2013. Bom dia. Foz do Iguaçu formaliza a candidatura a ser centro de treinamento de seleções durante a Copa do Mundo de 2014. Prefeitura de Foz do Iguaçu pede ao Estado o repasse da estrutura do Espaço das Américas para reforma e potencialização do prédio fronteiriço. O empresário Paulo Ângeli é reeleito na presidência do Conselho Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu. Ecomuseu da Usina de Itaipu abre exposição especial em homenagem ao poeta paranaense Paulo Leminski, com entrada gratuita aos moradores da região. Foz do Iguaçu terá festival em homenagem ao Dia Mundial do Rock neste sábado na Praça da Paz. E no CBN Turismo de hoje você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. É um instante só, o CBN Turismo volta depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Tempo bom aqui na região de fronteira e o fim de semana pode ter alguns registros de pancadas de chuvas, mas as temperaturas devem permanecer amenas e não chegam nem ao patamar de frio, nem à escala de denso calor. Para hoje e para amanhã, os termômetros oscilam entre 13 e 26 graus, previsão similar também a de segunda-feira, quando devemos ter sol entre nuvens e temperaturas entre 13 e 25 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Não há nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, lembre-se que o trânsito no perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu está passando por algumas restrições, especificamente nas proximidades do trevo da Avenida Paraná. Atenção com as lombadas instaladas na pista e também a interdição do acesso à Vila A pela Avenida Paraná, que está fechada entre a BR-277 e a Avenida Araucária até a esquina do antigo Floresta Clube. Por este motivo, temos tráfego acima da média no trevo do CTG Charrua e também no acesso à Avenida Tancredo Neves, que recebeu sinaleiros nos trevos das Avenidas Silvio Américo Sazdel e Araucária, lembrando que a Tancredo Neves é também a avenida que dá acesso à região do Complexo Turístico Itaipu e também ao Templo Budista, dois atrativos aqui da Tríplice Fronteira. Redobre suas precauções no trecho da BR-277 entre os municípios de Medianeira e Matelândia, já que por ali as obras de duplicação estão na fase final. Previsão de inauguração nesta segunda-feira de mais um trecho de duplicação da rodovia. Entretanto, vale ressaltar que as obras ainda não foram completamente concluídas. Desde as primeiras horas do dia, o fluxo de veículos é mais intenso no sentido Foz do Iguaçu, especialmente a partir do perímetro urbano da cidade de São Miguel do Iguaçu. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Como de costume, aos sábados, bastante movimentação na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Sentido a Foz do Iguaçu, o movimento é um pouco mais lento do que para quem vai em direção ao vizinho país. O motorista deve ter paciência para fazer a travessia na região da Ponte Internacional da Amizade. Guilherme? E na BR-469, ontem no início da noite, tivemos o registro de um acidente com um automóvel caindo em uma das valas ao lado da pista, nas proximidades do Hotel Carimã, bem ali, perto do trevo de acesso à Argentina. E como a pista da BR-469 não é duplicada, todo cuidado é pouco no sempre movimentado trecho entre o trevo, o aeroporto e o centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, portanto, trafegue com cuidado. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espere encontrar filas, especialmente no período da tarde, se você vai em direção ao território argentino. Vamos agora conferir as cotações das moedas na média nas casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz a 2,30 para a compra e a 2,38 para a venda. O peso argentino está cotado a 0,28 para a compra e a 0,32 para a venda. O Guarani, R$1, compra 1.870 guaranis e 2.000 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz a 2,90 para a compra e a 3,10 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2.500.000 litros de água por segundo, cerca de 70% acima da média para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu, e que gera também uma paisagem que, além de segura em termos de vazão, é espetacular para o registro de fotografias. No lado argentino das Cataratas, a passarela da Garganta do Diabo continua interditada para reparos, porém, no lado brasileiro, todas as estruturas estão em pleno funcionamento. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou que pretende restaurar a estrutura do Espaço das Américas. O município pediu à União a posse temporária do terreno onde foi construído o prédio para a realização de melhorias no atrativo turístico. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. A Prefeitura de Foz do Iguaçu tomou uma posição em relação ao Espaço das Américas. O município pediu à União que ceda provisoriamente a área onde foi construído o prédio. Com isso, será possível realizar uma reforma no atrativo com recursos público-privados. De acordo com o prefeito Reni Pereira, a posse ainda não foi oficializada. Foi possível, num convencimento ao governo do estado, para que devolvesse a área à União, já que a área pertence à União, e a construção foi feita pelo Estado, e o Estado estava num regime de concessão da área. E uma vez que nós fizemos o pedido, o governo do Estado devolveu, então, a área à União, e nós já, concomitante a essa devolução, solicitamos. Então, nos próximos dias está sendo emitido a posse provisória, e aí já a posse provisória, inclusive em relação à construção, que o próprio Estado salientou que existe uma construção em que pese boa parte dela ter que ser reformada, ela é reaproveitável, e essa posse nós vamos assumir inclusive em relação à construção existente. A expectativa é de que dentro de um mês o local pertença ao município. De acordo com o prefeito, o objetivo é dar uma cara nova ao local. O plano é dar uma finalidade de circulação, de visitação, de utilização, tanto pela cidade quanto pelo segmento de turismo, já que lá é um local encantador que muitas pessoas não vão pelo abandono. Então nós queremos primeiro recuperar para tirar do estado de abandono e dar uma finalidade com um viés turístico de visitação. E de imediato já vai começar a gerar dividendos no que diz respeito à reconstrução, já para as pessoas ali da região do Porto Meira. A verba para a reforma do prédio deve vir através de uma parceria com o Fundo Iguaçu. Provavelmente sim, já estamos em uma conversa bem adiantada, já que o município quer restaurar aquele local, quer dar uma finalidade, mas não estamos podendo nos dar o luxo de retirar recursos públicos dos cofres municipais. Então nós deveremos apelar para a parceria, inicialmente com o Fundo Iguaçu, no que diz respeito ao projeto, e posteriormente, se for necessário, até mesmo uma parceria público-privada. Atualmente, o local está completamente abandonado. O auditório está sem poltronas e diversas partes da estrutura física do local, como portas e alambrados de madeira, estão quebrados. A área deve continuar sem qualquer reforma, ao menos até o fim do ano. O Espaço das Américas foi inaugurado em 17 de janeiro de 1997, durante o governo Jaime Lerner. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a abertura de um hotel da rede Ibis aqui em Foz do Iguaçu e ainda hoje detalhes sobre a exposição que homenageia o poeta Paulo Leminski no Ecomuseu de Itaipu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Tempo bom aqui na Terra das Cataratas e dentro de um mês, a rede Ibis, que tem mais de 930 hotéis em 53 países, 50 desses hotéis aqui no Brasil, inaugura sua primeira unidade em Foz do Iguaçu. O hotel está localizado na rua Almirante Barroso, perto da Avenida Brasil e também da Avenida Jorge Schimmelfeng, onde está ainda, em fase final de obras, um outro hotel, o Hotel Porto Madeiro, que deve ficar pronto antes do final do ano. Falando ainda de investimentos na área de hotelaria, em frente ao Cataratas Shopping, aqui na Avenida Costa e Silva, em Foz do Iguaçu, começou a ser erguida a segunda unidade da rede Bourbon, em Foz do Iguaçu, que tem conclusão prevista para o final do ano de 2014, 220 suítes distribuídas em 10 andares. Um detalhe que chama atenção é que este hotel da rede Bourbon, ali em frente ao shopping, terá uma passarela de aço e vidro por cima da Avenida Costa e Silva, permitindo que os hóspedes do hotel tenham acesso direto aos serviços do shopping, como as lojas e a praça de alimentação. Com os novos empreendimentos em construção, a rede hoteleira aqui de Foz do Iguaçu vai aumentar a oferta de leitos de 23 mil para 26 mil em 2014, ano que o Brasil recebe as disputas da Copa do Mundo de Futebol. CBN Turismo. E a cidade de Foz do Iguaçu está oficialmente na briga para tornar-se um dos campos base para treinamento de seleções durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Após ficar de fora das primeiras listas elaboradas pelo comitê organizador local, a cidade tenta correr atrás do prejuízo e quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Na próxima terça-feira, uma delegação do Fundo Iguaçu e da Prefeitura irá ao Rio de Janeiro para defender a candidatura de Foz do Iguaçu ao Comitê Organizador da Copa do Mundo como centro de treinamento de uma das 32 seleções que virão para o Brasil. A delegação defende que a cidade tem um diferencial importante em relação às outras candidatas, a localização estratégica. Foz está apenas a uma hora de voo de Curitiba, Porto Alegre e Cuiabá, cidades que sediarão os jogos. Está ainda a uma hora e meia de São Paulo e a menos de duas horas de Brasília e Rio de Janeiro, que também serão sedes do Mundial. Em relação à infraestrutura para treinamento, Foz do Iguaçu inscreveu os estádios do ABC e do Flamengo e a estrutura do Iguaçu Resort, além de três hotéis para abrigar a seleção que optar pela cidade. Caso seja selecionado um dos dois primeiros campos, ABC ou Flamengo, já foi elaborado um projeto de arquitetura e engenharia para a reforma dos vestiários e melhorias gerais, apontadas como necessárias na vistoria feita pela FIFA no ano passado. O gramado dos três campos também terá que ser readequado para atender aos padrões da FIFA. O sorteio das chaves está previsto para o dia 6 de dezembro, quando as seleções de cada país irão conhecer os locais de jogos e poderão, a partir disso, escolher as cidades onde farão os treinamentos. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui na CBN Foz. E na semana que termina hoje, centenas de entidades brasileiras enviaram uma carta à Unesco e também à União Internacional para a Conservação da Natureza para alertar quanto ao risco de reabertura da Estrada do Colono, antiga estrada situada no interior do Parque Nacional do Iguaçu e que foi fechada pela Justiça Federal de maneira definitiva no ano de 2001. A maior ameaça, segundo os ambientalistas, é o Projeto de Lei número 7.123/2010, que tenta estabelecer a Estrada Parque Caminho do Colono. De acordo com esse projeto, proposto pelo deputado Assis do Couto, do PT aqui do Paraná, o traçado desse novo caminho seria semelhante ao da antiga Estrada do Colono e seria benéfico para o parque, promovendo preservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável regional. Considerado uma das unidades de conservação mais visitadas do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu foi reconhecido em 1986 como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco e, em seus mais de 180 mil hectares, preserva o mais importante remanescente contínuo de floresta estacional semidecidual, um ecossistema relacionado à Mata Atlântica, além, claro, das mundialmente conhecidas cataratas do Iguaçu. A reabertura da Estrada do Colono pode significar a divisão do parque em duas ilhas, prejudicando a biodiversidade nas áreas de zoneamento intangível, que são aquelas em que não há permissão para atividades humanas no Parque Nacional do Iguaçu. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a exposição que homenageia o poeta paranaense Paulo Leminski, que foi aberta com muitos elogios nesta semana no Ecomuseu da Usina de Itaipu, aqui na Terra das Cataratas. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. CBN Turismo até meio-dia, aqui na Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Tempo bom aqui na região da Tríplice Fronteira. Neste sábado, dia 13 de julho de 2013, foi realizada na última terça-feira a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo, Contur, aqui em Foz do Iguaçu. O empresário Newton Paulo Ângeli foi reeleito por mais um ano. Com chapa única e presença de 70% dos conselheiros, a eleição foi por aclamação. O empresário Carlos Silva, do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, é o novo vice-presidente, em substituição ao empresário Fernando Martim, do Sindicato das Empresas de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, o Sindetur. Segundo Paulo Ângeli, os desafios para o novo período de gestão são grandes, como é o caso da questão do transporte no Parque Nacional do Iguaçu, o plano de desenvolvimento do turismo e a oficialização da gestão integrada do turismo aqui na Terra das Cataratas. Na pauta da reunião extraordinária, além da eleição, constava a indicação de representantes para o Conselho Municipal de Segurança, o CONSEG, Sidney dos Reis, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, e Astir Brietsky, presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, colocaram-se à disposição para integrar este conselho. CBN Turismo. E foi aberta na noite de quinta-feira aqui em Foz do Iguaçu, mais concretamente no Ecomuseu de Itaipu, uma exposição dedicada a um dos grandes nomes das artes aqui no estado do Paraná e falando não apenas de poesia, mas também de várias outras manifestações artísticas, que foi o Paulo Leminski, escritor, músico, enfim, um artista realmente multifacetado. E quem está no estúdio aqui comigo para falar um pouco desta exposição é o Paulino Motter, ele que é assessor do diretor-geral brasileiro da Usina de Itaipu. Bom dia, Paulino. Bom dia. público, como você me contava, na abertura da exposição tivemos uma grande participação de pessoas? Tivemos uma noite muito especial no Ecomuseu de Itaipu, não só pelo número de pessoas que compareceram atendendo o convite para a abertura da exposição Múltiplo Leminski, mas porque essa exposição realmente marca a história do Ecomuseu de Itaipu e também eu creio que vai ter um grande impacto cultural na cidade de Foz do Iguaçu e na região. E olha, eu diria que não é nem preciso chegar a quilômetros próximo do Ecomuseu para já perceber uma intervenção que essa exposição trouxe aqui para Foz do Iguaçu, bem ali no cruzamento das avenidas Paraná, República Argentina e Costa e Silva, tem um muro. Esse muro, ele recebeu alguns grafites e esses grafites são alusivos à obra do Paulo Leminski? São, e são uma forma de também chamar atenção para a exposição, atrair o interesse das pessoas. O próprio Leminski utilizava o grafite como uma forma de divulgar sua poesia. Tem até um verso muito conhecido dele, que ele dizia, meu palpite, o grafite é o limite. O grafite é uma arte de rua, uma forma de arte de rua, e que combina bem com a linguagem poética. Então, na exposição Múltiplo Leminski, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, quem teve a oportunidade de visitar, viu que naquele espaço gigantesco do olho, que é um espaço belíssimo, havia um grande painel grafitado por um coletivo de artistas com poemas e elementos alusivos ao Leminski. Nós pensamos em fazer isso em diferentes pontos na cidade de Foz do Iguaçu, também como uma forma de democratizar a poesia do Leminski, mas particularmente despertar o interesse nas pessoas e convidá-las a irem até o Museu de Itaipu, que estará de portas abertas de terça a domingo, para receber todas as pessoas interessadas em visitar essa exposição, que fala sobre a vida, a trajetória intelectual desse artista, que, como você lembrava no início, é o nome talvez de maior expressão da literatura paranaense no século XX. O Leminski morreu em 89, portanto já se passaram 24 anos, e a força da sua obra se revela no fato de que este ano, com o lançamento do livro Toda Poesia, que é uma coletânea da sua obra poética, conquistou e liderou por muitas semanas a lista dos mais vendidos no país. Então há um renovado interesse também, o que mostra a atualidade, a permanência da obra do Leminski. Agora eu até sou um pouco suspeito para falar do Paulo Leminski, porque na infância o nome dele sempre foi bastante presente até na minha família, até por questões ali de pessoas vinculadas à obra dele também. Agora, o que a gente nota é que aqui em Foz do Iguaçu existe um conhecimento ainda pequeno a respeito deste artista paranaense. Quem for lá à exposição do Ecomuseu vai poder conferir, além da poesia, trabalhos de Leminski também em outras áreas nas quais ele avançou? O que torna essa exposição particularmente interessante é que ela mostra de forma bastante completa os múltiplos talentos desse artista. Ele foi tradutor, traduziu obras clássicas, ele era um estudioso de outras línguas, línguas que não são tão familiares a nós, como o japonês, o russo. Ele também escreveu obras mais complexas, como o Catatau, e teve também uma carreira muito ligada à música popular brasileira. Ele era um letrista muito talentoso, um compositor, então também será possível ver na exposição os artefatos, como LPs, CDs, que é um produto já mais moderno, de diferentes artistas que gravaram letras e composições do Leminski, o próprio Caetano, por exemplo, Caetano Veloso. Então, a exposição dá ao visitante a oportunidade de se deparar com informações e produtos culturais como livros, e eu me referi há pouco às mídias musicais, que revela a abrangência da obra do Leminski, considerando que ele teve uma morte prematura, muito jovem, aos 44 anos, é impressionante que ele tenha enveredado em tantos campos e deixado uma obra tão vasta. Então, acho que essa, para quem não é familiar, essa talvez seja a principal surpresa. E também nós acreditamos, e o próprio Samek, o diretor-geral brasileiro Itaipu, ao apoiar e se comprometer em trazer para Foz essa exposição, e Foz tem o privilégio de ser a primeira cidade a receber a itinerância da exposição, que começou, como eu disse, em Curitiba, terra natal do Leminski, que depois de Foz vai seguir para outras capitais. Então Foz está sendo privilegiada nesse sentido. Mas eu dizia, o Samek viu nessa exposição a oportunidade também de tornar o Leminski conhecido das novas gerações. Então nós queremos fazer um convite especial às escolas de Foz do Iguaçu e municípios da região, para que entrem em contato, programem visita para os seus alunos. Nós teremos monitores para fazer visitas guiadas. É uma forma muito prática e muito eficaz de incentivar as crianças, os adolescentes, os jovens a leitura, que é um desafio hoje, estimular a leitura entre os jovens. E mais do que isso, eu acho que o contato com a obra do Leminski, ele é pedagógico e muito importante para promover o que a gente pode chamar de educação estética, mas dentro do conceito não de estabelecer preferências culturais, pretender definir conceitos que as pessoas devam assimilar do que é o belo, do que é o artístico. A educação estética está na exposição das crianças desde a mais tenra idade, por exemplo, textos poéticos, ao gosto pela linguagem, a mostrar as diferentes possibilidades que a linguagem oferece. Então, para as escolas é uma oportunidade imperdível. O Ecomuseu é uma instituição educativa, o Ecomuseu Itaipu faz um trabalho educativo permanente, e com essa grande exposição é uma oportunidade de ampliar esse trabalho. Então, nós já fizemos contato com a secretária municipal de Foz do Iguaçu, convidando a programar, assim que as aulas forem retomadas em agosto, visita para todas as escolas. Estendemos esse convite a escolas estaduais, escolas dos demais municípios da região, escolas particulares, para que realmente aproveitem essa oportunidade. E lembrando também que para os moradores aqui de Foz do Iguaçu, de toda a região, né, que levarem um comprovante de residência, a visita ao Ecomuseu, os demais atrativos da usina de Itaipu, como, por exemplo, visita panorâmica, enfim, refúgio biológico, essas visitas, elas são gratuitas, né, Paulino? É gratuita a visita, tanto para os moradores de Foz do Iguaçu quanto dos municípios lindeiros. E mais do que a gratuidade para os moradores da região, o que é uma política já estabelecida de Itaipu, nós lançamos agora uma campanha promocional que todo visitante que, nesses 100 dias em que a exposição ficará no Ecomuseu, todo visitante de outras cidades, de outros estados, de outros países que estiverem visitando a Itaipu, que adquirirem um pacote para visitar Itaipu, uma visita panorâmica ou especial, também receberão gratuitamente entrada para visitar a exposição Leminski. Então, nós estamos realmente empenhados em criar oportunidade para que o maior número possível. Eu penso que é um grande programa, por exemplo, para as famílias de Foz do Iguaçu aos domingos. A cidade não oferece tantas opções culturais. E muitas vezes o programa das famílias acaba sendo shopping center, além de outros compromissos, como ir à igreja, encontro com os amigos. Mas eu faço um convite especial aos pais que têm crianças em idade escolar. O programa é uma visita ao Ecomuseu ao domingo, vai ser um belíssimo programa. O Ecomuseu já é um espaço muito agradável, com áreas verdes, com acervo interessante, e agora é um atrativo especial. Então está aí uma boa pedida para os próximos finais de semana, até 20 de outubro, quando a exposição se encerra em Foz do Iguaçu. Em Curitiba, para que você tenha uma ideia, mais de 160 mil pessoas visitaram essa exposição. Curitiba é uma cidade bem maior do que Foz do Iguaçu, mas eu acredito que em Foz também nós podemos ter um resultado extraordinário, desde que as pessoas se atentem e saiam um pouco da sua zona de conforto, e vão até o Ecomuseu, façam essa visita, porque vai valer a pena. Tenho segurança de afirmar isso. Convite feito e recomendado realmente para conhecer esta exposição. Eu conversei aqui na CBN com Paulino Motter, assessor do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek. Paulino, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Nós que agradecemos esse convite. O compromisso de Itaipu é apoiar iniciativas que contribuam para o fortalecimento da cultura de Foz do Iguaçu e dos municípios Lindeiro. E também é importante dizer que esse projeto ele só está acontecendo na nossa cidade, em Foz do Iguaçu, porque outras instituições, outras empresas, empresários da nossa cidade e da região trinacional se comprometeram e estão cada vez mais interessados em apoiar a cultura. Então nós agradecemos a esses nossos parceiros. Quem for à exposição vai poder também ver quem são os parceiros que estão ajudando a trazer para a cidade projetos tão interessantes quanto a exposição Múltiplo Minsk. Muito obrigado. CBN Turismo. E uma boa notícia para quem trafega pela BR-277 em direção ao Paraguai ou é morador aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Com o tempo firme dos últimos dias, as obras no trevo da 277 com a Avenida Paraná seguem a todo vapor. E quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Cerca de 33 mil toneladas de terra já foram retiradas nas escavações da trincheira que está sendo construída no cruzamento da BR-277 com a Avenida Paraná em Foz do Iguaçu. As pistas já foram rebaixadas em 4 metros. Nos próximos 40 dias, deve ser concluída a escavação nesse trecho, atingindo 7 metros de profundidade. Paralelo ao trabalho, está sendo montada a estrutura com vigas e lajes, que será a base das pistas do viaduto. O tempo firme, depois de dias de chuva, tem colaborado para o avanço das obras. De acordo com os técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, que estão acompanhando as obras, também começaram a ser preparadas as alças de acesso às vias. Com a autorização do Instituto Ambiental do Paraná, foram retiradas algumas árvores na área ao lado da avenida para que possam ser construídas as duas pistas com sentido à Vila A e também no sentido contrário. A construtora Via Vêneto, responsável pela obra da trincheira, calcula que já foram retirados 1.300 caminhões de terra. O trabalho, que conta com duas escavadeiras e 25 caminhões, vai ganhar reforço. Serão mais 4 escavadeiras e 40 caminhões fazendo o transporte da terra retirada do local. Na sequência, serão iniciadas as obras de construção das galerias pluviais e caixas coletoras, serviço que deve durar 50 dias. Durante esse período, começam as escavações da pista no sentido Avenida Paraná Centro. A expectativa é de que, nesse período, a construtora Itaúba conclua a construção das pistas do viaduto. Abaixo desse trecho da rodovia, onde também já foram executadas as obras de arte especial, com fundações e vigas de sustentação, começará a escavação final, fazendo a abertura total da trincheira, que ficará 5 metros abaixo da BR-277. A trincheira está prevista para ser inaugurada no segundo semestre de 2014. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui na rádio, que toca notícia. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as comemorações do Dia Mundial do Rock, que acontecem hoje aqui em Foz do Iguaçu, e também a programação de opções noturnas para a Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. E aproximando-nos do meio-dia, já estamos na parte final do CBN Turismo deste sábado. Não sem antes trazer a notícia a respeito de que o Parque Nacional do Iguaçu anunciou a realização de mais uma edição do Luau das Cataratas para o próximo dia 26. O evento é uma oportunidade para que moradores de Foz do Iguaçu e turistas apreciem as paisagens das cataratas sob a luz da lua cheia. O passeio começa às 8 da noite e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Centro de Visitantes do Atrativo. E além do luau em si, os participantes deste passeio noturno agora do dia 26 também poderão prestigiar a mostra fotográfica de Garcia e Carlos Renato, que será exposta no Espaço Porto Canoas. As fotografias fazem parte do livro Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, lançado no ano de 2011. Para realizar as imagens, os fotógrafos fizeram diversas sessões e expedientes pela unidade de conservação, passaram meses e meses tirando fotos ali dentro do Parque Nacional. As próximas edições do Luau das Cataratas serão realizadas em 23 de agosto, 20 de setembro, 19 de outubro, 16 de novembro e 19 de dezembro, claro, com esta confirmação sempre sujeita às condições climáticas. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu terá neste sábado um festival em alusão ao Dia Mundial do Rock na Praça da Paz, aqui no centro da cidade. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. Neste sábado é comemorado o Dia Mundial do Rock. Para celebrar a data, uma programação especial com shows foi montada para Foz do Iguaçu. O encontro dos fãs desse ritmo será na Praça da Paz, na Avenida JK, das 3 horas da tarde à meia-noite. Uma sequência de apresentações com músicos jovens de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Curitiba. Serão 8 apresentações em estilos musicais variados, como pop rock melódico, hardcore e metal alternativo. A Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Fundação Cultural, realizadoras do festival, convidam a população para participar do evento, que será aberto ao público. Se apresentarão as bandas Sétimo Elemento, Banda Railion, Banda The Light Holders, Banda Grade, Banda Cavoque, Banda Mário Gonzaga, 35MG, Banda Bronca e Banda Rock Insight. O rock surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 40 e início dos anos 50, com raízes em ritmos como a música country, gospel e blues. Cantores como Elvis Presley e bandas como os Beatles e os Rolling Stones fizeram o rock se tornar popular e um dos gêneros musicais mais apreciados no mundo. Maurício Freire, para a CBN Foz. E a respeito deste evento, eu conversei aqui nas ondas da CBN Foz com o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, que relembrou que esta é a primeira vez que o evento é celebrado em praça pública. Houve uma edição em 2010, mas foi lá no Charrua, e acho que foi cobrado a entrada. E o Dia Mundial do Rock é celebrado em todas as partes do mundo nesse sábado, e coincidentemente caiu no sábado. E só no Paraná tem diversas cidades que vão comemorar o Dia Mundial do Rock. Uns em praça pública e outros em alguns eventos particulares vão ser feitos. Eu acho que nós temos que presentear até o pessoal que quer tocar de bandas e ser aberto ao público, né? E nós resolvemos realizar agora, nesse sábado, a partir das 15 horas, aqui na Praça da Paz, absolutamente gratuito, e vamos ter aí quase 10 bandas, se não me engano são 9, uma talvez existiu, mas até a meia-noite nós vamos fazer essas apresentações. E a prioridade na escolha foi justamente para talentos locais, bandas aqui mesmo da região e do estado? A gente abriu inscrições para todas as bandas, locais, regionais e até fora do estado, mas cada um vai fazer os seus. E tivemos aí a sorte de bandas locais e regionais, e, se não me engano, um monte de Curitiba também se apresentar. Então a gente ficou muito feliz com isso. A gente não teve assim, um critério de escolha, nós pedimos para que todas fossem e se inscrevessem, e dependendo do número de bandas, aí sim a gente faria uma escolha, mas aí chegou o número de 10 inscritas e resolvemos que todas seriam apresentáveis, mas aí uma parece que desistiu, então a gente não fez nenhuma exceção de alguma banda, todas que se inscreveram vão se apresentar. E como é que você avalia até a questão do rock aqui na Tríplice Fronteira, porque, por exemplo, vou falar do rádio especificamente, navegando pelas ondas do rádio aqui, na região de Foz do Iguaçu, nós não temos, por exemplo, nenhuma rádio rock. Praticamente, no FM, quase todas as rádios tocam o mesmo estilo de música, as rádios para o público brasileiro. Nós percebemos que no Paraguai e na Argentina existe até uma preferência maior pelo rock, mas que aqui no lado brasileiro a impressão que dá que, pelo menos entre os mais jovens, o rock acabou caindo um pouco, saindo um pouco da moda. Mesmo assim, na sua visão como produtor cultural, agora como presidente da Fundação Cultural, o rock tem seu espaço entre o público aqui da região? Eu acredito que sim, Guilherme, até porque, como você falou, a minha produção musical, eu fiz muitos shows de rock, né? A gente fez o Charlie Brown, a gente fez a Pitty, a CTM, então fizemos tantas bandas e vimos o resultado. Porque, igual você bem falou, as rádios não estão tocando, ou tem muito sertanejo, mas esse pessoal que também curte sertanejo também gosta de rock. Então, assim, a gente espera um público bacana, as próprias bandas já se divulgam -se entre si, entre os seus amigos. Nós temos N amigos que também que mexem com essa produção e que um divulga o outro. E, lógico, a imprensa, a CBN, sempre parceira nesses grandes eventos, nos ajuda a difundir um pouco mais. E contamos que vocês também estejam conosco lá nesse sábado para comemorar o Dia Mundial do Rock. Muito obrigado. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E para quem gosta de sertanejo, hoje na ONU Music Hall, inclusive com captação de imagens para a gravação de um DVD, temos a dupla local Fábio e Rafael e a atração que tornou-se internacional, o cantor sertanejo Michel Teló, que, vamos lembrar, é ali da cidade de Medianeira, mas ganhou aí projeção internacional. Já para quem quer comemorar o dia do rock no Zeppelin Old Bar, a atração da noite de hoje é a banda King Homeless, que toca o chamado surf rock. Também temos sertanejo no Woods Bar com Leandro Rosa, músicas eletrônicas em danceterias aqui de Foz do Iguaçu, do Paraguai e da Argentina. Não faltam atrações para se divertir neste fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 13 de julho de 2013, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, na apresentação de Maurício Freire, já que eu estarei pelas próximas duas semanas de férias aqui na CBN Foz. Outras notícias você confere na programação CBN Foz e também no site cbnfoz.com.br. Fique na sequência com o repórter CBN em Rede Nacional, logo depois, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.